larga tudo e vem correndo. Já faz tempo que eu tô sofrendo, mereço um pouco de felicidade. Oh, oh. Larga tudo e vem correndo, pra eu mergulhar no teu sorriso. Me arranca desse inferno, me leva pro seu paraíso. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero. Te espero na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Fica sozinho, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista e não há quem desista. Se o coração chora, chora com vontade de te ver, chora com saudade de você. Chora às vezes, eu nem sei porquê, deve ser de tanto te querer. De tanto amar você. Segura, ficou. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero. Te espero na tarde quente ou madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Canta com a palma da mão, vai. Tchau. Não se glora. O amor a gente conquista e não há quem desista. Se o coração fica sozinho, não rola. Mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista e não há quem desista. O coração chora, chora com vontade de te ver, chora com saudade de você. Chora às vezes, eu nem sei porquê, deve ser de tanto te querer.